Alerge Serviço. Nesta semana, o Informe Cultural comemora os 30 anos dos Paralamas do Sucesso. A banda se apresenta no sábado às 10 da noite no Citibank Hall. O endereço é Avenida Ayrton Senna, 3000, na Barra da Tijuca. O ingresso custa entre R$ 40 e R$ 200. Últimos dias para conferir a peça O Tempo e os Conways, baseada num clássico da literatura de 1937. Ela foi produzida por José Maier, dirigida por Vera Fajardo. O espetáculo acontece na sexta e no sábado às 9 horas da noite e no domingo às 8 da noite no Sesc Casa da Gávea. O endereço é Praça Santos Dumont, 116. O ingresso custa R$ 40. Até o dia 27 de outubro, acontece no Jockey Club a Semana Design Rio. O evento reúne nomes de referência que vão participar de palestras, debates e oficinas. O visitante também pode conferir a exposição Rio Mais Design, com 116 peças. Para ficar por dentro da programação, acesse o site do Globo. A entrada é franca. Para fechar o Informe Cultural com muita saúde, a dica para o final de semana é a exposição Jogos Olímpicos, Esporte, Cultura e Arte, no Museu Histórico Nacional. A mostra conta com 300 peças do Museu Olímpico de Lausanne. O endereço é Praça Marechal Âncora, no centro da capital. A entrada é franca. Aproveite o final de semana. Até semana que vem com mais dicas do Informe Cultural. Reportagem Patrícia Potevan.